obrigado ao Ricardo Ramalho pelos e-mails que tem enviado. O Ricardo é de Mangualde e diz que a M80 é a sua companhia para onde quer que vá. Muito obrigado, Ricardo, e só por isso acho que merece a próxima música. Os Beatles com Yesterday tocam já daqui a pouco e vai direitinha para si. Boa tarde, sempre com a M80 de Penalva do Castelo.